Amém, amém. Abra sua Bíblia, Salmo de número 23, nós temos mergulhado no Salmo 23, temos feito essa exposição, um versículo por palavra, né? Por culto, por mensagem, e hoje eu quero pregar o verso de número 3, a segunda parte do verso 3, mas vamos ler o Salmo todo. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, aleluia, aleluia. Nós temos ministrado esse salmo, falamos sobre dois assuntos gerais até aqui, que abrange o verso primeiro e abrange o verso segundo e a primeira parte do verso terceiro, que foi o estudo da célula essa semana. Falamos sobre pertencimento e renovo. Diga comigo, pertencimento e renovo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar. E hoje eu quero falar com você sobre direção, que é a segunda parte do verso 3. À noite eu vou ministrar o verso 4. Então, se você quiser voltar, são duas palavras diferentes, mas olha o verso 3, ele diz assim: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui Davi está falando sobre direção. Davi, já na sua fase mais madura, lembrando da sua juventude como pastor de ovelhas, ele ora sobre direção, ele lembra sobre como ele guiava intencionalmente as suas ovelhas como pastor e como ele precisava ser guiado pelo supremo pastor. Então ele diz: esse bom pastor, esse supremo pastor, o pastor verdadeiro, ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Você já caminhou sem direção? Já se perdeu em algum lugar tentando chegar a algum lugar? Eu falava aqui no culto anterior que eu sou muito ruim de senso de direção. Eu honro aquelas pessoas que conseguem ir para um lugar e depois voltar sem ligar GPS. Grava direitinho o caminho. Você é bom em senso de direção? Ou você é como eu, ruim? Eu sou ruim, irmão, em senso de direção. Eu sou ruim. Imagine você, tem lugares que eu vou aqui nessa cidade, estou morando aqui já há mais de 10 anos, porque antes de pastorear a catedral, eu pastoreava Cuiabá, morava em Itaipava, então estou aqui já há mais de 10 anos em Petrópolis, mas tem lugar básico que eu não sei ir, eu tenho que ligar o GPS, eu sou ruim de direção demais, eu preciso de alguém que me oriente, eu preciso de referências, eu preciso de alguém que me conduza. Irmãos, Davi está falando sobre direção aqui. Nós, como ovelhas, nós precisamos de direção. Aqui eu me lembrei da história do povo de Deus que foi liberto do Egito e que peregrinou pelo deserto. Lembra que em cima do tabernáculo você tinha a nuvem que guiava o povo e que à noite ela tinha um aspecto de fogo, ela assumia um aspecto de fogo durante a noite. Mas todos os movimentos daquele povo, paradas, caminhadas, era orientado pela nuvem, era determinado pela nuvem. Simbolicamente, o deserto faz parte da nossa vida. E nós precisamos dessa orientação, nós precisamos dessa direção. A nuvem então parava, o povo armava acampamento, porque entendia que Deus estava orientando para parar. A nuvem se movia, o povo levantava acampamento. E qual direção que eles caminhavam num deserto sem direção alguma? Na direção da nuvem. A nuvem dava a direção. O Salmo 32, verso 8, o salmista diz assim para nós: eu o instruirei, Deus falando, né? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Irmãos, direção, eu sempre falo isso, direção é mais importante que movimento, que velocidade. Se você não sabe a direção, não adianta se mover. Se você não sabe a direção, não adianta sair do lugar. A nuvem orienta. Nós precisamos de direção, porque somos ovelhas. E o Senhor, o nosso pastor, Ele tem a direção correta para cada área e para cada momento da nossa vida. É isso que essa segunda parte do verso 3, que Davi está nos falando. O Senhor tem a direção. E há duas coisas aqui nesse verso que eu quero compartilhar com você. Primeiro, diga comigo, caminho correto. Debaixo da direção de Deus, nós andamos num caminho correto. Por isso que Davi diz assim: guia-me nas veredas da justiça. Na nova tradução da linguagem de hoje, da palavra, ela traz assim, ó: e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. O verbo guiar aqui que Davi usa tem o sentido de orientação, tem o sentido de condução, mas é uma condução intencional. O que isso significa? Que Deus tem mais interesse em nos guiar do que nós temos interesse de sermos guiados por Ele. É isso que Davi está dizendo. A condução de Deus é uma condução intencional. E por que Deus tem mais interesse em nos guiar do que nós de sermos guiados por Ele? Porque nós somos ovelhas. Diga comigo, eu sou ovelha. Eu sou teimosa. Irmãos, ovelha é um bicho teimoso. Você se identificou? Nós somos ovelhas, nós somos teimosos, nós batemos pé, nós queremos os nossos caminhos, nós queremos as nossas jornadas, nós nos achamos bons, nós já somos conhecedores, nós somos ovelhas, nós não enxergamos direito, a ovelha é míope, a ovelha não enxerga direito, ela tem uma visão limitada, nós temos visão limitada, mas nós achamos que enxergamos alguma coisa. Nós achamos que temos os melhores conceitos sobre nós mesmos e a nossa história. Nós achamos que conhecemos a jornada, o caminho todo. Deus tem mais interesse em te conduzir do que você ser conduzido por Ele. Se não fosse o Senhor que nos conduzisse, certamente nós já teríamos desgarrado, certamente nós já teríamos nos perdido, ficados pelo caminho, ou assumido caminho que não é o caminho correto, que não é o caminho de Deus. Quando nós falamos aqui que Deus tem direção para nós, nós estamos dizendo que Deus tem o caminho correto. E por que muitos crentes não seguem e não têm Jesus como guia, apesar de crer em Jesus? Aqui é uma diferença que eu quero estabelecer: crer em Jesus e ser ovelha de Jesus. Eu imagino que aqui, num ambiente como esse, num auditório como esse, online, todos nós cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Se você está aqui hoje, pelo menos temor você tem. Pelo menos temor você tem. Pelo menos você acredita que Deus existe. Pelo menos você acredita que Jesus existe. Eu acho que sim. Porque estar numa igreja, domingo de manhã, ouvindo uma palavra, sabe? Pelo menos eu creio que Deus existe. Eu tenho temor. Mas uma coisa é crer, outra coisa é seguir. Outra coisa é ser ovelha. Porque não basta crer. Para ser ovelha de Jesus, não basta crer. Não basta, irmãos, ser um bom frequentador de culto. Não basta ser um bom frequentador da célula. Não basta conhecer textos da palavra, recitar o Salmo 23 completinho, decor. Não basta fazer orações bonitas. Não basta entregar o dízimo. Para ser um bom crente, essas coisas funcionam. Mas para ser ovelha, não. Para ser ovelha não basta crer, é preciso, preste atenção, abrir mão do seu próprio caminho. A ovelha, para ser ovelha, ela abre mão do seu próprio caminho. Para fazer o quê? Para seguir o caminho do pastor. Por isso ela é ovelha. O que caracteriza uma ovelha, irmãos, de um pastor? É se ela segue o pastor ou não. Isso caracteriza como ovelha. Para nós, crentes em Jesus, o que nos caracteriza como ovelhas de Jesus? Simples, é se nós abrimos mão do nosso próprio caminho. Uma coisa é você acreditar que Jesus salva, outra coisa é você trilhar uma jornada de salvação. Uma coisa é você crer que Jesus é Senhor, outra coisa é você se submeter ao senhorio dele. Lembre-se do que eu disse já aqui nessa série, pastor vai à frente, pastor não vai atrás, pastor vai à frente, as ovelhas seguem o pastor, elas seguem o pastor. Então como você vai identificar se é ovelha no rebanho? Se ela vai continuar seguindo o pastor. Ao seguir o pastor, qual é a decisão que a ovelha faz, queridos? Ela está abrindo mão do seu próprio caminho, para seguir o caminho que o pastor determinar. Essa decisão é fundamental para nós. Provérbios capítulo 3, verso 5, o autor diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Foi João Calvino que disse: se alguém anseia pela sabedoria de Deus, terá de renunciar à própria sabedoria e pedir a luz divina. Não há como fechar uma conta em que você pede sabedoria a Deus e continua com seus conceitos, continua com as suas verdades, continua com as suas opiniões. Qual é o caminho correto determinado aqui pelo pastor? O caminho correto determinado pelo pastor é o caminho do pastor, não é o meu caminho. Não é o caminho que eu acho, não é o caminho que eu idealizei. Por isso a pergunta para nós aqui no Salmo 23 hoje: quem é o guia da nossa vida? Quem está nos guiando? A maior evidência, irmãos, que somos ovelhas de Jesus é a renúncia do nosso próprio caminho, é a renúncia do nosso próprio conceito, é a renúncia da nossa própria opinião, é a renúncia das minhas vontades em prol de seguir o que o pastor quer, em prol de seguir a opinião dele, em prol de seguir o plano dele. Amém? Hoje, essa conversa é um pouco estranha, porque me parece hoje que o Evangelho precisa se adaptar à minha vida. Hoje a conversa é um pouco estranha, essa conversa é um pouco estranha, porque o convite de Jesus parece que hoje é um convite defasado. Sabe qual é o convite de Jesus? Se alguém quiser me seguir, Supremo Pastor, se alguém quiser me seguir, abra mão da sua vida, a entregue e me siga, entendendo que você é chamado a perder. Mas hoje os convites do Evangelho por aí é para ganhar. Mas o Evangelho nunca nos convidou para ganhar, querido. Em algum momento isso se perdeu, em algum momento, e essa é a teologia da prosperidade com uma nova cara no dia de hoje, é o do se sentir bem, é o do fazer com que as suas emoções se adequem, sejam felizes para sempre, que você não seja confrontado, de que tudo corrobore para que você tenha uma vida perfeita e feliz. E esse nunca foi o convite do Evangelho. O convite de Jesus do Evangelho é: se alguém quiser me seguir. E é por isso que eu sempre digo que o Evangelho não é para todo mundo, porque existirão aqueles que vão dizer assim para Jesus: não dá para mim, eu quero deixar o Senhor na posição de Senhor apenas assim, de alguém que eu considero, que eu respeito, que eu acredito, mas o Senhor aí e eu aqui, o Senhor com seus conceitos aí e eu com a minha vida aqui. Jesus, o que eu posso te dar? Eu venho no culto uma vez na semana, Eu entrego o meu dízimo uma vez por mês, eu até frequento uma escola do Mical se o senhor quiser, isso eu posso fazer. Mais do que isso, não. E, gente, eu não estou falando de atividade na igreja, não, eu estou falando de renúncia de vida. Eu estou falando de renúncia de vida. Muitas vezes, o que nós fazemos para Jesus é o seguinte: o que eu posso te dar é isso aqui, Jesus. Ó, isso aqui, é esse meu tempo. Ó, só essa partezinha aqui. Daqui para diante, eu vou correr atrás da minha vida. Daqui para diante, é o meu jeito de ser. É o meu jeito de viver. Não importa se eu estou ganhando dinheiro errado. Não importa se eu estou defraudando alguém. Não importa se eu estou usurpando de alguém. O convite de hoje, irmãos, do Evangelho é muito perigoso. Porque é um convite no sentido de que continue com a sua vida do jeito que você estabeleceu e sonhou, do jeito que você quer, e Jesus vai se adaptar a você. Mas não é isso que eu vejo de Gênesis, Apocalipse na palavra, em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Quando Davi escreve, guia-me nas veredas da justiça, sabe o que ele está dizendo? Eu estou abrindo mão do meu caminho para ser guiado pelo Senhor, porque o Senhor tem o caminho certo, porque o Senhor tem o caminho correto para a minha vida. Amém? E qual o caminho do Senhor para as suas ovelhas, irmãos? Davi nos responde, ele diz, veredas da justiça, diga comigo, veredas da justiça. Davi nos responde, esse é o caminho certo que o Senhor tem para as suas ovelhas, veredas da justiça, que no hebraico significa caminho correto, caminho justo. E por que, que Davi usa essa expressão? Porque o pastor de ovelhas daquela época, às vezes, precisava conduzir o rebanho por caminhos difíceis, caminhos tortuosos, caminhos perigosos, caminhos pedregosos, caminhos de abismo. Então a ovelha, para que ela não se desgarrasse, para que ela não caísse num abismo, por exemplo, para que ela não se machucasse, ela precisava seguir o pastor, a visão da ovelha precisava ser do pastor, a audição da ovelha precisava ser o pastor, e não o caminho que ela gostaria de seguir. E aí a gente vê que várias vezes a ovelha se desgarra e o pastor vai lá com o cajado, isso eu vou falar à noite, que é quando o cajado, a vara e o cajado nos protegem. Nos protegem de quem, queridos? De nós mesmos. O Senhor, o nosso pastor, nos protege de nós mesmos, porque somos ovelhas e nos desgarramos facilmente. Mas isso fica para outra conversa. Mas olha só que interessante aqui. Esses caminhos justos, corretos, são os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos, mas não significa que são caminhos fáceis. O que é um caminho fácil? Por exemplo, um atalho. Falei aqui da nossa cidade. Nossa cidade é repleta de atalhos, não é? Para você cortar o centro, para você não passar pelo trânsito. Aí tem os atalhos, eu ainda não aprendi muitos deles, me perco todas as vezes que tento traçar um atalho. Eu sou ruim demais, já falei, e que fique claro isso. Mas os atalhos para cá funcionam, mas muitas vezes para a vida não funcionam. Só que os atalhos, muitas vezes, são os caminhos que nós construímos. Irmãos, o que nós entendemos muitas vezes? Os caminhos de Deus são perfeitos, então são os caminhos regulares. É a história do Deus escreve certo por linhas tortas. Querido, não. Deus escreve certo por linhas certas e às vezes as linhas certas são linhas tortas. Porque às vezes o caminho de Deus para você e para mim são os caminhos tortuosos. Não é o caminho bonitinho, certinho. Não é aquela estrada pavimentada. Sabe, em que você olha lá, ela não tem fim. Né? Quem aqui não gosta de uma estrada como essa, sem radar? Quem não gosta de uma estrada como essa, pavimentada, sem fim, sem radar? O que você faz de uma estrada como essa? Ah, irmãos, eu piso no acelerador, aleluia, glória a Deus, eu piso. Que minha esposa não me ouça, eu piso, eu olho para o lado, está dormindo, as crianças estão dormindo, eu piso, é uma estrada, aquilo me chama, ela está pavimentada, não tem radar, meu Deus do céu, o Arco Metropolitano era uma estrada dessa, né? Mas agora está cheio de radar, agora não pode mais, mas assim, você entende? Esses são os caminhos que nós idealizamos. Caminho correto para nós é caminho pavimentado, é sem curvas, ele vai direto, Caminhos de Deus são caminhos perfeitos, e muitas vezes os caminhos de Deus são tortuosos, mas são os caminhos corretos. Então não ache que porque as coisas são difíceis, não é de Deus. Ah, as coisas são difíceis, pastor, não é de Deus. Não, querido, às vezes os caminhos de Deus são os caminhos difíceis mesmo. Às vezes os caminhos de Deus são os caminhos tortuosos mesmo. Às vezes o que é morte para a sua vida é atalho, é pegar atalho. Às vezes o que é mais fácil para você pode ser o que vai matar você, pode ser o que vai matar a sua espiritualidade, pode ser o que vai matar a sua vida com Deus, pode ser o que vai matar as suas emoções, é o atalho. Às vezes o atalho, mesmo sendo mais fácil, mais rápido, é o caminho de morte. Sabe um exemplo que eu tiro aqui da palavra? José. A história de José, capítulos 37 ao 50 de Gênesis. Leia a história de José. José, irmãos, por muitos anos, por 13 anos, do poço ao palácio, José foi vendido, José foi traído, José foi maltratado, José foi esquecido, José foi injustiçado. Mas sabe o que eu encontro na história de José? Por várias vezes, em vários momentos, você lê, preste atenção nisso, a expressão, mas o Senhor estava com ele. José foi para a prisão, e aí vem a expressão, mas o Senhor estava com ele. O que importa, irmãos, não é as circunstâncias que eu enfrento, o que importa é saber que Deus está comigo, mesmo eu enfrentando as circunstâncias, porque o caminho correto para a sua vida e para a minha vida não é o caminho que eu faço, mas é o caminho que Deus me guia, o caminho que Deus me orienta, porque como ovelha, o caminho que eu faço pode ser até um bom caminho, mas pode ser um caminho de morte, mas o caminho de Deus, ainda que seja difícil, é o caminho da sua presença. É o caminho que Ele está me conduzindo, é o caminho que Ele está à frente. Você e eu, nós não sabemos o caminho correto, mas Deus sabe. Então, querido, você tem reconhecido o Senhor guiando a sua vida? Essa é a pergunta. Você tem reconhecido Deus guiando você por todos os seus caminhos, ainda que sejam caminhos difíceis, ainda que sejam caminhos tortuosos, ainda que sejam caminhos pedregosos, ainda que sejam caminhos de vale, de sombra, da morte? O bom pastor hoje quer que você volte os seus olhos para Ele e confie na certeza de que Ele está no controle da sua vida e da minha vida, mesmo por caminhos difíceis. Mesmo por caminhos dolorosos, mesmo por caminhos de perda, nós precisamos olhar para além do que nos aconteceu e ver Deus guiando a nossa vida, ver que Deus estava lá no momento mais difícil da nossa história, no momento mais desafiador da nossa vida, ver que Deus, assim como foi com a vida de José, pode transformar qualquer situação, qualquer realidade difícil, numa situação de bênção, de crescimento e de maturidade para a nossa vida. No final da história de José, no capítulo 50, no verso 20, quando ele está diante dos seus irmãos, que fizeram muito mal para ele, que levaram José a uma estrada tortuosa, difícil, José declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu tenho uma convicção no meu coração, querido. E hoje eu declaro ela com toda a convicção. Deus tem os seus propósitos. Em tudo. Em tudo. Deus tem os seus propósitos em tudo. Até mesmo nas tragédias da nossa vida, Deus é capaz de transformar mal em bem. A história de José marca muito isso. Ou você acha mesmo que Deus não o guiou para aquele caminho tortuoso? Querido, Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele nos conduz. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Aleluia! Deus está transformando mal em bem na sua vida. Mesmo que tenham caminhos tortuosos na sua história até aqui, Deus é capaz de transformar mal em bem. Você recebe isso? Em nome de Jesus, Ele tem o caminho correto. Ele tem o caminho certo. Guia-me nas veredas da justiça. É sinal que eu, por mim mesmo, não consigo trilhar esses caminhos. Ele sim. A segunda coisa que eu vejo é o propósito. Davi diz assim: guia-me nas veredas da justiça. Ele diz: por amor do seu nome. Diga comigo: por amor do seu nome. Sabe o que eu vejo aqui na direção? Propósito supremo. Há um propósito supremo em tudo. Há um propósito supremo nos caminhos que Deus me guia. E ele diz assim, ó, ele me guia por amor do seu nome. Mas o que isso significa, irmãos? Significa que Deus está comprometido com o seu nome, o nome dele, a sua vontade, a vontade dele, o plano dele, e não com o que eu sinto ou espero dele. Porque ele me guia, olha o que Davi diz, nas veredas da justiça, por amor de quem? Por amor, não ao meu nome, mas por amor ao nome dele, por zelar pelo nome dele, por cumprir a vontade dele, por estabelecer o propósito dele. Entenda uma coisa, Deus não age em nosso favor porque nós somos bonzinhos. Deus não age em nosso favor porque somos bonzinhos. Muitos acham, irmãos, que o Senhor vai nos favorecer porque eu estou me consagrando, porque eu estou jejuando, porque eu subi o monte. E deixo, quero deixar claro que essas coisas são muito importantes, mas elas têm que ter o foco certo. Muitas pessoas acham que Deus vai me favorecer porque eu estou pagando o preço. Mas que conversa é essa, irmãos? Que muitas vezes nós assumimos. Não há barganha na jornada com Deus. O Senhor não se vende. Entenda uma coisa, o Senhor não se vende. Não vai ficar mais fácil para você porque você está jejuando. Eu acho que não, vai ficar mais difícil, porque ficar sem comer é um negócio. Por isso que o jejum tem que ser com propósito, não é só ficar sem comer, senão é dieta. Né? Me perdoe as nutricionistas aí, mas dieta é um karma. Meu Deus do céu, como é horrível fazer dieta. É por isso que poucos conseguem. Né? O fato é o seguinte, não vai ficar mais fácil porque você está se consagrando mais. Não vai ficar mais fácil porque você está orando mais. E pastor, então por que eu tenho que orar mais? Querido, nós procuramos Jesus por causa dele. Nós oramos por causa dele. Não tem a ver com o que ele pode fazer por nós. Não tem a ver com o presente que ele pode nos dar no fim da linha. Não, com presente ou sem presente, ele é o meu presente. Eu amo a sua presença. Eu amo a sua vontade. É por isso que eu me dou mais. É por isso que eu me lanço mais. É por isso que eu confio mais. É por isso que eu me consagro mais. Porque eu creio que ele é soberano sobre a minha vida. E a minha vida está nas mãos dele e de mais ninguém. Então é por isso que eu acordo de madrugada, é por isso que eu subo um monte, e aliás faz tempo que eu não subo, preciso subir, é por isso que eu faço jejum, é por isso que eu me consagro, é por quê, pastor, é por quê? Para que Deus abra uma porta? Não, ele é a porta. Entenda isso, por favor, entenda isso, o evangelho não se vende. Deus não se vende, não há barganhas com Deus. O que Deus faz, entenda isso, o que Deus faz na sua vida e na minha vida, Ele faz por causa do seu nome. Ele faz por causa do propósito que Ele mesmo estabeleceu. Tudo que o Senhor faz é fruto da sua fidelidade, à sua vontade e ao seu propósito. O Senhor é fiel às suas promessas. Há um propósito supremo. E tudo que Ele faz por causa desse propósito supremo que Ele mesmo estabeleceu. Amém? Amém. Então, quando Davi diz assim, Ele me guia por caminhos corretos, por amor do seu nome, o que Davi está nos dizendo? Não é por causa de você, ovelhinha. Ele está te guiando por caminhos corretos, não é porque você é uma boa ovelhinha, não é porque você fez tudo certinho, porque senão, querido, isso seria religiosidade, isso seria apenas um temor, faço tudo certinho e Deus me presenteia no final. Não, Deus te guia por caminhos corretos, por caminhos certos, é por amor ao nome dele. É porque ele mesmo prometeu que faria isso. Então ele zela pelo nome dele, ele zela por suas promessas, ele zela por seus decretos, ele zela por sua vontade. Ele faz isso exclusivamente por sua graça e vontade. Provérbios 16, 4. Vamos para a palavra, senão vai ficar eu apenas falando. Provérbios 16, 4. O Senhor faz tudo com um propósito. Diga comigo, o Senhor faz tudo com um propósito. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. Muitos são os planos. Se fosse por nós, queridos, nós preferíamos o atalho, o caminho mais rápido. Se fosse eu e você na direção, nós preferiríamos o caminho mais leve. Vai chegar mais rápido, menos esforço, menos dor de cabeça. Não é assim? Muitos são os planos do nosso coração, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Entenda uma coisa, o propósito de Deus sempre prevalecerá. O propósito de Deus sempre permanecerá. O que Davi está nos chamando a atenção é que o que eu preciso ter nessa história toda é uma resposta de confiança. Diga comigo, confiança. Confiança. Irmãos, a ovelha precisa confiar na direção do pastor. Sabe qual é o mapa da ovelha? O pastor. O pastor é o mapa. Ele é o guia. Ele é o GPS. Porque a ovelha tem convicção que onde o pastor a levar, vai se cumprir um propósito maior do pastor, não da ovelha, do pastor. Então, onde o pastor levar, a ovelha estará segura. Por isso, ela confia 100% no mapa. Qual é o mapa? O pastor. Nenhuma outra voz chama a atenção da ovelha. Não, não, venha para cá, ovelha. É mais fácil, está mais legal aqui, ó. Não, ovelha, venha para cá, porque aqui as coisas vão funcionar mais rápido, venha para cá, aqui o negócio vai girar mais rápido, vai ficar melhor, venha para cá, porque aqui você vai ter uma comodidade melhor, vai ser legal. A ovelha, ela segue a voz do Supremo Pastor. Não importa que ela vai ter que passar por caminhos tortuosos, o que importa para a ovelha é se o pastor está com ela. Então a ovelha não se vende. Ovelha não se deixa levar por caminhos mais fáceis, simplesmente porque alguém está apontando para uma direção diferente. A direção da ovelha é quem? O pastor. Pastor. É onde o pastor vai. É onde o pastor determinar. Ah, o pastor parou, a gente tem que parar, gente. O pastor parou. Ei, gente, o pastor parou, vamos parar. Ah, o pastor está caminhando, gente. Aí uma vai seguindo a outra que vai seguindo o pastor. Vamos lá. O pastor virou, gente. Ó, tem uma pedra aqui, tem um abismo aqui. Cuidado, olha para o pastor. Olha para o pastor para não cair no abismo. Olha para o pastor para se não desgarrar. Olha, apareceu um lobo. Fique tranquilo. Nós temos um pastor, ele vai cuidar do lobo. Fique tranquilo. Ah, apareceu um leão, apareceu um urso. Fique tranquilo, nós temos um pastor. O pastor vai cuidar deles. Porque nós precisamos apenas ficar sob a direção do pastor. Apenas ser guiados pelo pastor. Nós não precisamos nos preocupar com o urso, com o leão que anda em nosso derredor. Não se preocupe com o leão que anda em seu derredor. Apenas se preocupe em ser a ovelha do seu pastor. Porque se você está nesse rebanho, você está protegido. É um pouco do que eu vou falar à noite, sobre a proteção da presença. Você está protegido, porque você está inserido num ambiente de cuidado do seu pastor, da vontade dele. Você está no centro da vontade do seu pastor. Há um propósito supremo. Há um propósito maior. Sabe o que acontece com a gente? Nós não temos conhecimento do final da história. Nós não sabemos onde vai dar. É por isso que a vida no Evangelho é uma vida de confiança. É por isso que a vida com Jesus e o seu pastoreio é uma vida de confiança, porque nós não sabemos como termina a história. Esse filme, não tem resumo na internet que você procura lá e você já lê o resumo, você assiste o filme sabendo tudo que vai acontecer. Não, essa história, a nossa única confiança é a presença do pastor. Nós não sabemos de mais nada. Ou você sabe como vai terminar esse ano? Alguém aqui sabe? Você sabe como vai terminar o mês de fevereiro? Você sabe como ele vai começar? Não. Mas uma coisa você sabe, querido, é sobre a presença do seu pastor. Assim como Deus estava com José em cada momento da sua história, o que nós precisamos saber é a presença e ter convicção, é da presença do pastor na nossa vida. E o seu propósito se realizará. Então seja dirigido pelo seu principal propósito de vida. Sabe qual é o seu principal propósito de vida? É uma vida para a glória do nome do Senhor. É o Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Não é para o meu benefício. Uau! Isso é muito estranho às vezes, né? Não é para o teu benefício, querido. Às vezes, o que mais vai acontecer são perdas. E será que nós estamos dispostos a seguir o caminho do pastor? Eu quero convidar você nessa manhã a entender que o seu mapa é ele. A sua resposta que você tanto procura é ele. A cura, o livramento que você tanto procura, o milagre é ele. Ele é a direção que nós precisamos, ele é a resposta. Eu termino com Jeremias 29:11, em que o profeta diz assim: porque sou eu, no caso Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O problema é que a gente lê um texto como esse, e a nossa mente está influenciada por esse evangelho coaching aí de hoje em dia, que tudo vai dar bem na nossa vida, e a gente lê assim: ih, nada vai me causar dano, estou protegido, estou numa bolha, né? Eu estou dentro da cabine. Se alguma coisa acontecer aqui, quem está dentro da cabine talvez fique mais protegido. Ou não, né? Sei lá, mas vamos supor que sim, né? Vai ser o último. Está mais protegido, ainda que o vidro não seja blindado, né? Às vezes a gente acha que a vida cristã está dentro de uma cabine. A gente lê um texto como esse e diz assim: uau, nada vai me causar dano. Aí no dia seguinte vem uma doença, vem uma enfermidade, acontece uma perda. E a palavra, Jesus, e aí a gente vai para Jesus, mas é aquela palavra que o Senhor me deu. Mas vamos ler a palavra direito. Eu que conheço os planos que tenho para você, então tem a ver com ele. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano, mas não disse que não causaria. Disse que eu prosperaria, mas não disse que eu não causaria dano. Diz que o plano dele é me levar por um fim próspero, que é a vontade dele. Não disse que eu não seria danificado em algum momento da minha vida. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que lidar com situações que vamos levar até o último dia das nossas vidas. Eu conheço crentes fiéis em Jesus, que lidam com enfermidade até o último dia da sua vida. E o que eu vou dizer para uma pessoa como essa? Que ela não foi próspera? Não, ela entendeu que o plano dela era o Senhor, ela entendeu que a vida dela era entregá-la completamente nas mãos do Senhor, ele é o seu guia. Ela entendeu, ela foi fiel até o fim, mesmo lhe causando muitos danos. Essa é a nossa vida, irmãos, debaixo da vontade, da direção do nosso bom pastor. Ele tem seus caminhos corretos e o seu propósito prevalecerá. Você recebe essa palavra? Quero convidar você a se colocar em pé.